para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. O Zenho prometeu ao seu grande amigo Son Goku organizar um torneio de artes marciais para decidir qual dos universos é o mais forte de todos. Vamos organizar um torneio. Decidido! Vamos a isso! Ah, que bom! Fantástico! Muito obrigado, Zenito. Vai ser brutal. Eu mal posso esperar. O torneio ficou combinado e os pormenores quanto à sua realização foram revelados pelo grande sacerdote. Com o início às 157 horas em ponto do dia 3.135.500.603 do calendário real, grupo de 10 guerreiros selecionados por cada universo irão participar no torneio do poder. Grupos de 10, é? O torneio do poder. Eu estou super entusiasmado. Os deuses de cada universo em choque? O torneio do poder, um torneio onde a derrota significa destruição. Então, onde é que se vai realizar o torneio do poder? O torneio do poder vai realizar-se no mundo do vazio. No mundo do vazio? O mundo do vazio é um mundo onde o espaço e o tempo não existem, apenas o vazio infinito. Tal como o nome indica, é um mundo onde só existe vazio e onde os participantes podem lutar da forma que quiserem. E como no torneio anterior, o guerreiro que vencer o torneio terá acesso às superbolas de cristal e poderá pedir o desejo que lhe apetecer ao dragão sagrado. Nós já as conseguimos juntar. Só para dizer que fui eu, o Champa, que conseguiu juntar as 3 superbolas de cristal! Aquele imbecil já andava a recolher as superbolas de cristal só para ele. E já agora, só a título de curiosidade, o que é que o universo vencedor vai receber? Não recebe nada. Oh, mas nem uma tacinha. Não, o universo vencedor não recebe nada. O quê? Mas como assim? Não recebe nada? Está bem, eu digo-vos. Não queria fazer este anúncio para já, mas acho que não faz mal contar ao Son Goku, uma vez que é um grande amigo do Zenho, não é verdade? O grande Zenho disse que iria destruir os universos derrotados, mas isto só fica entre nós. O que é que estás a dizer? Eu volto a repetir. Os universos derrotados do Torneio do Poder serão destruídos pela mão do próprio Zenho. Ele vai erradicar os universos! E já agora, Son Goku? O Zenho tem um pedido especial para te fazer. Um pedido? Antes do verdadeiro torneio, o Zenho gostava de te ver a ti e aos guerreiros do Universo 7, num combate de demonstração com os guerreiros do outro universo. Hã? É que o Zenho do futuro não assistiu ao torneio anterior contra o Universo 6, por isso eu... Ei! O que foi? Que tipo de poder se usa no torneio do poder? O poder do combate! Eu quero ver! Queres ver? Quero ver um combate! Foi o que ele disse. Para aumentar as expectativas de Zhen Hou em relação ao Torneio do Poder, eu gostava de apresentar um combate preliminar, no qual tomei a liberdade de chamar combate de demonstração Zhen. Um combate de demonstração? É isso? Vamos a isso. Contra quem é que vamos lutar? Os guerreiros do Universo 7 vão lutar contra o Universo 9. Por favor, arranjem 3 guerreiros na próxima hora e depois dirijam-se ao Palácio do Zhen Hou. Adeus. Por que é que ele escolheu o Universo 9? É uma boa pergunta, de facto. Podemos especular, mas não vamos encontrar respostas. 3 guerreiros para o combate. Isto vai ser divertido. Como é que pode estar tão descontraído? Idiota! Tu, por acaso, tens alguma ideia do sarilho em que acabas de colocar todos os universos, seu Palerma? Ouve, Bills. Se por acaso o Universo 7 for derrotado e destruído enquanto Deus, será uma grande vergonha enfrentarmos todos os seres humanos, não achas? Então é melhor eu pedir ao Zenó para esquecer essa ideia de erradicar todos os universos, não é verdade? Meu querido, é melhor ficares quietinho. Hã? A decisão tomada pelo Zenó e pelo grande sacerdote é irrevogável. Isto faz-me lembrar qualquer coisa. Se o aborreceres, ele pode muito bem destruir-te. Hã? E o que é que vamos fazer? Devias ter tido a noção do perigo antes. Podes até achar que o Zhen Hou é teu amigo, mas se perderes, ele irá erradicar todo o Universo 7 juntamente contigo. E podes ter a certeza de que ele não vai hesitar em fazê-lo. Eu sei disso. Mas eu não podia saber que isto ia acontecer. Pois vais ter de assumir a responsabilidade! Responsabilidade? Ah! Então tenho de vencer. Vou derrotar todos os que aparecerem à minha frente. Certo! Parece que não vos resta alternativa se não dar o vosso melhor. Primeiro precisas de 3 guerreiros para a demonstração e depois 10 para o torneio. Sim. E eu sou um deles. Como é óbvio! Despacha-te e assuma a responsabilidade e arranja mais 2 para o combate! Pressa! Mas quantas vezes é que eu tenho que dizer que eu não vou a lado nenhum? Está bem, está bem, está bem, Vegeta. Ai, que mal feitio! Aqui não é! Está à tua espera! Olá! Porquê é que fizeste isso? Isto é um combate a sério, Son Goten. Está bem. Eu não sei quais são as regras desse combate de demonstração, mas porquê é que tu não chamas o teu filho? Porque eu não sei quem é que nós vamos enfrentar. E os miúdos ainda não estão prontos. O meu filho? Muito obrigado, Vegeta. Deste-me uma grande dica. Obrigado. O Torneio do Poder e o Combate de Demonstração Zen. Parece que vai ser um grande torneio de artes marciais. Song Gohan, eu acho que tu podias participar. Tu queres que eu lute? Vai correr tudo bem. Tu vais recuperar o teu instinto de guerreiro rapidamente. Eu sei que guardas um grande poder de guerreiro dentro de ti. Pois, mas... Para dizer a verdade, este torneio vai ser um pouco complicado. Mas como assim? Promete que não contas nada à Videl nem a ninguém. Ficas de boca caladinha. Está bem. Os universos que forem derrotados no torneio vão ser erradicados pelo Zenó. Erradicados? Estás a falar a sério? Sim, eu estou. Bolas, pai! Hã? Como foste capaz de fazer uma coisa destas? Se alguém ficar a saber deste torneio horrível, os mundos de todos os universos vão entrar em pânico. Eu sei muito bem disso. E já levei um grande sermão do Deus Supremo e do Bills. Muito obrigado, Son Gohan. Se acontecer alguma coisa, tu vais conseguir resolver, não é verdade? Hã? Mas como é que tu queres que eu saiba se eu ainda não cheguei lá? Mas que irresponsável! Quem mais sabe sobre isto? Aqui na Terra, só nós os dois, Son Gohan. Vamos ter de guardar segredo. Hã? Tu não podes contar a ninguém! E eu vou ter de esconder isto da Videl. O que é que estão para aí a segredar? Por que é que não conversam dentro de casa? Não é nada importante. Eu vim perguntar ao Son Gohan se ele não quer participar num torneio de artes marciais. Mas parece-me que ele não está interessado em ajudar. Sabes que não é fácil. Por que é que não queres ajudar o teu pai? Ah? Tens de respeitar os desejos dele. Olá, meu amorzinho. Então, tu e o avô brincaram muito juntos? Muito bem, e tu gostaste? Pai, eu aceito lutar. Então, tu vais ajudar-me? Tenho dois grandes motivos para lutar. A minha pan está a ficar crescidinha. O avô já não consegue acompanhá-la. Oh, Son Goku! Hã? Oh, Bubu! Olá, há quanto tempo? Que bom ver-te. Tenho um favor a pedir-te. Claro! Se tens alguma coisa a pedir, Son Goku, só tens de perguntar aqui ao velho Hércules. Desculpa, mas desta vez eu preciso mesmo é do Bubu. De mim? Então para quê? Hã? Hã? Como é que viemos aqui parar? Estes são os membros que tu escolheste? Olá, Bills. Como é que estás? E o que é que aquele está aqui a fazer? Hã? Eu estou aqui porque o Bubu apenas me dá ouvidos a mim. Ouve lá, estes tipos sabem que o universo será destruído se perderem. Eu só contei ao Son Gohan. Ele disse-me que se alguém descobre, vai instalar-se o pânico e... isso não pode ser. O teu filho até que é bastante inteligente. Então, já podemos ir para o planeta do Zenhou? Teletransporte? O que é isto? Este é o palácio do Zenhou. O deus que controla todos os universos. Todos os universos? Vê se tens muito cuidado com aquilo que fazes. Hum? Não digas nem faças nada precipitado, se quiseres continuar vivo. Sim, sim! Hã? Olá, companheiros do Universo 9. Há muito tempo não nos víamos. Afinal, é contra eles que nós vamos lutar? É. Finalmente chegaram. Tal como os combates de artes marciais na Terra, eu vou preparar uma arena de combate e bancadas para a plateia. Deixam as pancadas dos deuses até à arena. Os deuses da destruição e respectivos anjos dos 12 universos estão aqui. Eles são todos os deuses! Ei! Champa! Há quanto tempo? Ei, Son Goku! Isso não é forma de dirigires a um deus! Não tem problema. Nós já nos conhecemos, Hércules. Son Goku, eu agradecia que ficassem em silêncio. Hã? Viste? Nem começou e já estás a levar nas orelhas. Deuses supremos e deuses da destruição. De todos os universos, vocês já sabem que o deus Zenhou deseja realizar um torneio de artes marciais, chamando Torneio do Poder. Mas antes, o Zenhou do futuro deseja perceber o que é um torneio de artes marciais. Por isso, iremos realizar o combate da demonstração Zen aqui no Palácio. Zenhou deseja-vos as boas-vindas. O combate de demonstração Zen vai começar. Boa sorte. Olá, Zanito! Estou aqui. Ele disse Zanito, foi? Muito obrigado por nos teres deixado lutar primeiro. Volta para o teu lugar, idiota! Peço imensa desculpa pela confusão. Son Goku, não podes agir desta forma à frente de um deus. Exatamente. Quero ser erradicado. Erradicado? Esperemos que ele não tenha irritado o deus Zen-Ho. Estes tipos do universo 7 são mesmo rudes. Nunca tinha visto um tipo tão mal educado. Meus senhores, foi graças a um pedido especial do Son Goku que o Torneio do Poder se vai realizar. Son Goku dá as honras da casa. Sou eu. Eu ouvi dizer que todos os universos têm guerreiros com grande força. E foi mesmo por isso que fiz este pedido ao Zenito. Porque eu quero lutar contra os melhores. Olá, Son Goku! Olá, Son Goku! Mostra-nos como se luta! E depressa que eu quero ver! Contem comigo. Eu vou mostrar-vos como se luta. Muito bem, senhores. A pedido do Zenhou, vai realizar-se o combate de demonstração Zen entre três lutadores de artes marciais do Universo 9 e do Universo 7, que se vão defrontar um a um. Não há limite de tempo até o adversário admitir a derrota ou, se não for capaz de continuar, vão poder usar todo o vosso poder sem restrições. Estas são as regras para o vosso combate. Grande sacerdote, diga-me uma coisa. Será que vai haver recompensa para quem vencer este combate? O combate de demonstração Zen serve apenas para mostrar ao Zenhou do futuro como se desenrola um combate. Não vai determinar qual dos universos é superior. Zenhou quer ver verdadeiros combates, mas poderá interrompê-los se achar que não estão a ser interessantes. Então, se o Zenhou achar o combate aborrecido, ele pode destruir os participantes do combate, é isso? Devo dizer que essa poderá ser uma das possibilidades. Tudo tem de correr como o Zenhou deseja. E vamos ao primeiro combate. Que os participantes se dirijam para a arena. Muito bem! Eu vou lutar primeiro! Contamos contigo, Basil! Mostra ao Zenhou os teus melhores ataques! Diverte com esses fracotes! Podes contar comigo, mano! Ele não parece lá grande coisa. Como tínhamos combinado, o primeiro a lutar vai ser o Bubu. O quê? Ele está a dormir! Olha lá, tu não vieste com ele para ajudá-lo. Vai lá fazer qualquer coisa. Sim! Bubu, Bubuzinho, por favor, acorda! Olha, olha o que eu te trouxe. Um chocolatinho delicioso. Ai, Bubu, tu prometeste, lembras-te? Quis brincar na arena. Quem é aquele? Parece um cão. Oh, Bubu, aquele cãozinho quer brincar contigo. Se tu fores brincar com ele, quando chegarmos a casa, dou todos os chocolates que quiseres. Bom, então eu vou brincar. Então brinca com toda a força que tiveres. Então és tu o meu adversário. E o primeiro combate começa. É rápido. Pois é, muito rápido. O adversário do Bubu é perito em pontapés. Sim, ele tem uma grande técnica. Parece que o primeiro adversário do Universo 7 é um autêntico parolo. Sou eu, o Son Goku. Os pontapés do Basil são mesmo fortes. Até o Bubu está a ficar aflito. Bubu, isto não é bem uma brincadeira. Mostra a tua verdadeira força para bem do nosso universo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Basil, o mestre do pontapé do Universo 9, contra Bubu do Universo 7. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.